Nós vamos entrar na quarta visão do Apocalipse, que vão abraçar o capítulo 12 e o capítulo 13. Certo? Como eu falei, cada uma das visões, ela é fechada, ela começa e encerra dentro de cada uma delas. Ok? Certo? A quarta visão, então, está dentro do capítulo 12 e o capítulo 13. Nós vamos orar antes de iniciar, mais uma vez. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós queremos estar prostrados com o nosso coração diante da Tua Palavra, em reverência à Tua Palavra, em reverência à santidade da Tua Palavra em nossas vidas. Que a Tua Palavra possa encontrar os nossos corações, Senhor, como aquela terra boa, Senhor, onde caiu a semente e gerou frutos, vida, mudança, esperança, graça em nossas vidas. Derrama, Senhor Jesus, da Tua graça nessa noite, neste lugar, ministrando em cada coração, para a glória do Teu nome que eu oro, Jesus. Amém. Amém. Então eu vou estar fazendo no mesmo esquema, lendo os versículos e comentando acerca deles, ok? Lembrando para vocês que são sete visões, portanto, se eu estou na quarta, só vou encerrar esse assunto de escatologia quando terminar a sétima visão, ok? Por causa disso, para que a gente não fique muito maçante assim, todo domingo falando apenas de escatologia, eu vou estar intercalando, então, um domingo sim, um domingo não, colocando alguém para trazer um assunto diferente desse em questão. Ok? E além disso também, durante a semana eu estou mandando para vocês algumas pregações por e-mail, para que você possa também estar ouvindo, né, alguma palavra diferente, que não seja necessariamente acerca do assunto de escatologia. Ok? Amém? Então você ouça. Todos os dias, a primeira coisa que eu faço é ouvir uma palavra lá no Metalcast para edificação, e tem sido uma benção. Quando é do Metalcast, pego uma pregação do YouTube lá, e esse tem sido o meu alimento. E pode ser para a sua vida também. Amém? Então, iniciando o capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: "E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz." Estamos começando a examinar a quarta visão de João, contida em dois capítulos do Apocalipse, a partir do 12º. O panorama começa a ser revelado novamente. O drama dos séculos nesta visão será descrito por outro ângulo. Esta visão começa por nos informar de onde veio a igreja. Então, novamente o texto então, de 12:1. O que é interessante nesse texto, porque você tem duas formas de enxergar esse texto. A primeira é que o texto está falando a respeito de Maria, que é a forma como os católicos costumam visualizar esse texto mais literal. Entende que Maria é essa mulher. E por isso, baseado nesse texto, acabam criando uma doutrina de culto, de alguma forma, prestado a Maria como intercessora, como mãe de Deus e outras coisas mais, né? Que estão inseridas dentro da doutrina católica. Então, essa é uma forma de enxergar isso, que Maria é a mãe dos doze, é a mãe de todos nós. Quando Jesus fala para João, João, essa é a tua mãe, então... Baseado nesses textos, a doutrina católica se baseia para ter todo esse culto em volta da pessoa de Maria. Ok? Obviamente que não é isso que o texto quer dizer. Está muito longe de dizer isso. Ok? Em nenhum texto da palavra, ser humano algum, além de Jesus Cristo, que é Deus encarnado, é posto em algum momento em lugar de adoração, veneração ou qualquer coisa do gênero. Certo? Qualquer coisa do gênero. Essa semana, eu não tenho nada contra o catolicismo, pelo contrário, não estou atacando nenhuma doutrina aqui em questão, no sentido de não respeitar os católicos, mesmo de a gente não concordando em tudo. Ok? Discordo nessa questão de Maria, não significa que eu despreze a pessoa de Maria, não é isso. Apenas que nós, protestantes, nós não reconhecemos Maria como intercessora, como alguém que você deve prestar algum tipo de culto, ok? Católicos e protestantes têm em si uma fé que nos une, que é a crença de que Jesus Cristo é o único caminho para se levar a Deus, amém? Apesar de que uma vez eu vi Padre Zezinho falando uma besteira tão grande, coitado, tantas coisas que ele fala que são interessantes, né? E principalmente os padres hoje em dia têm falado muita coisa interessante, até muito mais interessante que alguns pastores que a gente tem visto por aí. Eu prefiro ver hoje Padre Fábio de Mello pregando do que alguns... Também. Porque além dele encher nossos corações, nossos olhos... Que homem, né, galera? Fala a verdade. Que desperdício, né? Tanto homem feio que Deus pode separar para ser padre. Aqui nessa igreja mesmo tem 90%. Né? Menos eu, mas 90% aqui tá louco, se viria para ser padre, mas aquele lá foi sacanagem. Eu, como meu lado feminino, fica revoltado quando eu vejo. Ah, se eu te pego, falo. Toda vez que eu vejo o Fábio de Mello, eu falo, ah, se eu te pego. É, o cara é bonito, quem me dera. Quem me dera. Imagine. Ô, galera... Tô abrindo meu coração aqui para vocês. Quem me dera ser bonito igual ele, eu quis dizer. Então essa é uma forma, falando de viajar na maionese, entrando na questão, a doutrina protestante tem como visão desse texto que se trata da igreja. A igreja é esse coração, essa mulher que tem sobre ela as 12 colunas, as 12 estrelas, que são os 12 apóstolos, que são o fundamento da fé cristã. Nós estamos fundamentados em cima da fé apostólica, amém? Vocês estão aqui por causa daqueles 12, porque Jesus, de alguma forma, investiu na vida daqueles 12, e hoje nós estamos aqui, fundamentados na doutrina dos apóstolos, amém? Quem é esta mulher vestida do sol? É outro símbolo da igreja de Jesus Cristo. A primeira promessa registrada na Bíblia sobre o Redentor refere-se a Jesus e a sua descendência, em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Desde o início da história da raça humana, Satanás nos odeia. O diabo nos odeia. O inimigo odeia a raça humana. Por alguma razão, e aí existem várias especulações acerca disso, a Bíblia não deixa claro do porquê de tanto ódio pela raça humana, ao ponto da palavra dizer que ele está como um leão, pronto a nos matar. A Bíblia também diz que o diabo veio para roubar, para matar e para distribuir. Pelo amor de Deus, distribuir, eu ia falar. Distribuir porrada, pode ser, pronto. Mudei o texto. Uma vez eu conversei com o general do diabo. Verdade, eu conheci o general do Satanás. O cara, no final, ele falou que no Armagedon, ele que vai liderar as tropas do réu. Eu falei, como é que você sabe disso? Porque o diabo falou para mim. Eu falei assim, mas você sabia que o diabo é o pai da mentira? Sei, mas para mim ele não mente. Sério mesmo, conversei aqui dentro da igreja. Aqui, ó. Tínhamos a honra do general do Satanás. Veio aqui, general do Satanás e eu, o anjão aqui, né? Falei, vamos lá. Desse tamanho assim, ó. Macho, assim. Deu uma dó dele. Falei, você não aguenta um pum de um anjo. Imagine liderar algum exército, mas tudo bem. Então, desde o início, a descendência de Eva é inimiga do inferno. Por mais que os homens pensem que Satanás, de alguma forma, pode ser amigo, em qualquer momento ele nunca foi. Todo o propósito do inimigo, do diabo, para mim e para com a tua vida, é nos matar, nos roubar e nos destruir. Mesmo esses black metal aloprados que estão por aí usando pentagrama no pescoço, iludidos com essa ideia de que o diabo é amiguinho deles, estão mortalmente enganados. Né? Eu conheço uma black metal que era bruxa, né? Vivia fazendo as coisas para o capeta lá. Até o dia que o diabo apareceu para ela. Ela correu para uma igreja e está até hoje na igreja batista. Oh, glória! Né? Satanás evangeliza também, gente. É verdade, evangeliza muita gente aí. Deixa ele aparecer para você, que você vai ver que tua vida de oração vai mudar radicalmente. Vamos orar agora, vamos lá. Toma posse aí, ó. O que vocês acham? Está com a vida fraca diante de Deus? Vocês vão ver o que vai aparecer. Sempre que eu estou meio mole das pernas, na minha fé, o inimigo faz uma visitinha. Deus fala assim, vai lá visita o Pipe. No outro dia, minha vida de oração está no fogo. Jesus, o filho de Davi, é quem ferirá a cabeça da serpente, Satanás. Ele é a semente da mulher, esta mulher grávida, como afirma no Apocalipse. No Novo Testamento, a mulher já deu à luz um filho. Sua semente já apareceu para destruir a semente e abrir caminho para o reencontro do homem pecador com Deus. João descreve esse nascimento. Nasceu, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Amém? Jesus é esse varão que rege todas as nações. Todas as nações ele rege. Amém? Todas as nações em absoluto. Jesus é soberano e rege sobre todas elas. Quem é este filho que nasceu da mulher? Obviamente a Bíblia está descrevendo Jesus Cristo, o mesmo que o salmista Davi retratou com essas palavras. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Podemos novamente verificar que na mesma linguagem é o símbolo confirmado em Salmo 2:27. Eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então, há essa esperança, né, pré-milenista de que Jesus é esse cara que um dia virá para implantar um tipo de reino, o qual por alguma razão não está, segundo o pré-milenista. E que João está falando que já nasceu, já está e já rege todas as nações com vara de ferro. Por mais que você não enxergue isso da forma como gostaria, ele é rei de toda a terra. Amém? Quando os judeus falavam Adonai, Adonai, rei de toda a terra, não era somente rei de Israel, mas rei de toda a terra. Quando você fala essa palavra, ou você louva com essa palavra, você fala Adonai. Esse título está dizendo que Jesus é o rei de toda a terra. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele reina em absoluto sobre todos. Sobre todos. Sobre todos. Amém? Sabemos então que a mulher desta visão, aquela que é vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, lembre-se do significado dos números, 12 é a igreja, é um outro retrato da igreja gloriosa da qual veio o Salvador. A partir do versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu. Quando Satanás cai, a terça parte dos anjos cai com ele. Ok? A terça parte dos anjos cai com ele. Não sei quantos miríades de milhares de anjos haviam. A Bíblia não relata. Só fala de um número incalculável. E um terço dos anjos caem nesse dia, na queda. Algumas pessoas perguntam assim, por que que Deus não deu uma segunda chance para os anjos? Por que que os homens têm uma segunda chance? Porque nós tivemos uma segunda chance e os anjos não têm uma segunda chance. Porque os anjos eram um projeto acabado de Deus. Não havia outro propósito para a vida dos anjos a não ser aqueles pelo qual eles foram criados. Os seres humanos não eram um projeto acabado no Éden. Quando você lê Gênesis, você não pode tomar uma conclusão absoluta no livro de Gênesis como doutrina para a sua vida. Não pode tomar para si. A nossa revelação acerca dos projetos e planos eternos de Deus se dão no livro, no Novo Testamento. Em especial, nas cartas de Paulo. Quando você chega nas cartas de Paulo, você vai ter, então, a conclusão da revelação acerca do plano eterno de Deus para mim e para a tua vida. Por isso que é essencial você ler Romanos, entender Romanos. Ler Gálatas, entender Gálatas. Ler Efésios, entender Efésios. Porque a base da nossa doutrina, a conclusão da doutrina cristã se encontra, em especial, nesses três livros. O Evangelho, a mensagem do Evangelho está ali nos Evangelhos, mas a conclusão do projeto eterno de Deus se encontra nas cartas de Paulo, em especial no livro de Romanos. Então não adianta, mas Pipe, como é que fica ali as questões lá de Gênesis, as questões dos Evangelhos mesmo? Como é que pode isso, tal? Chega em Gênesis, e aí como é que fica? A gente vê questões acontecendo. Chega lá em Paulo, Paulo conclui tudo aquilo dizendo que tudo antes da fundação do mundo, todas as coisas foram criadas por ele, para que ele tivesse a primazia, para que ninguém jamais chegasse diante de Deus e dissesse, estou aqui por mérito meu. Sempre foi o Cordeiro de Deus crucificado naquela cruz, o plano eterno para mim e para a tua vida. Amém? Ele é, todas as coisas são para ele, por meio dele. E lançou-se sobre a terra, o dragão parou diante da mulher que estava para dar a luz, para que dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Contra a mulher peleja um dragão, cuja identidade não está em dúvida, pois o símbolo é interpretado pelo próprio texto, lá em 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que seduziu a Eva, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Estão aí, ao nosso derredor. A descrição do dragão é interessante, pois ele se apresentou grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Compreendemos o poder dessa figura pelos números que o descrevem. Esse dragão, serpente, diabo, Satanás, tem 10 chifres, número que indica totalidade. Chifre é símbolo de poder, assim como coroa é símbolo de autoridade. Satanás dominará os reinados do mundo por sua autoridade demoníaca. Ele atuará por intermédio das forças mundanas. Ok? Está aí. A Bíblia está revelando isso. Por isso que, novamente, quando as pessoas vêm questionar a questão do mal e a questão da existência de Deus, você tem um livro que está o tempo todo revelando um Deus e um mal presente. Não há dúvida, não há contradição, não há formas de você compreender a não ser dessa forma, segundo a revelação que nós temos em mãos. Os ateus se confundem tudo com essa questão. Essa semana eu recebi um e-mail de alguém lá da igreja, que uma pessoa do trabalho dela lá, que era católico, e não conseguia aceitar mais que Deus era amor, porque como é que podia Deus ser amor? Existe tanto mal no mundo, está aqui. Nós temos um mal no mundo por causa de 3 questões em especial, porque nós somos uma raça caída, uma raça egoísta, uma raça que não se preocupa com ninguém, uma raça que quer que os outros se explodam. Se nós pudermos esfolar os outros vivos, nós fazemos isso. Nós só não fazemos porque Deus, de alguma forma, colocou limites para mim e para você. Porque se não fossem os limites que Ele colocou sobre mim e sobre você, nós nem existiríamos, provavelmente. A raça humana já seria extinta. Mas por propósitos maiores, Deus nos permite. A segunda questão é aquela velha conversa humanista, né? De que nós somos frutos do meio. Espera aí, mas quem que formou o meio? Nós formamos essa sociedade porca, relaxada, estúpida, pecadora que está aí fora. Cada um de nós somos culpados por isso que está aí fora. Porque nós somos aqueles que construíram esse mundo aí fora. Esse mundo não se autoconstruiu, o diabo cooperou. Mas ele é o ajudante, nós somos os mestres de toda essa obra maligna que está aí fora. E aí depois nós temos o diabo, que está ali, né? Essa semana o Gabriel veio com uma pergunta para mim. Eu estou tendo aquela discussão teológica com meu filho que vou ter que falar, viu? Ele chegou para mim e disse, pai, se Deus sabia, o velho Deus sabia, estou de saco cheio de responder essa pergunta já, toda semana no Facebook, mas pipe, se Deus sabia, cataprego. Eu vou ter que fazer uma pregação, escrever um livro, se Deus sabia. Vai ser o título do livro e da pregação, se Deus sabia. Para ver se alguém, se as pessoas param de falar isso, se Deus sabia. Então, o argumento, a pergunta do Gabriel era, se Deus sabia, por que que Deus, se Deus sabia que o diabo ia pecar, por que que Deus criou o diabo? Se Deus sabia. Não, meu filho perguntando isso, eu olhei para trás, seu piá, você tem 8 anos, moleque. Eu dou um desconto, né? 8 anos de idade perguntando essas coisas para a gente. E aí? Me ajudem a resolver a crise existencial do Gabriel. A crise teológica dele. Se Deus sabia que o diabo aprontaria o que aprontou, por que que Deus criou o diabo? Se Deus sabia que Adão, que Eva principalmente, aquela sem vergonha, ia fazer o que fez e o PM do marido dela ia atrás dela, fazer a mesma burrada, por que que Deus fez então? Se Deus sabia. Vamos? Vocês não são inteligentes? Pastor é eu, caramba. Por quê? Porque o projeto era Jesus? Porque Deus não podia passar acima da própria lei? Aê, Andrezão! Isso aí, aplaudam o Andrezão, porque... Aê! Porque ele sabia. Saber em Deus... Falei isso no Renovão, né? Saber em Deus não é uma especulação, uma probabilidade. Ok? Esse tipo de argumento, quando você fala, se Deus sabia, por que que ele não mudou? Esse tipo de argumento é um argumento, vocês me perdoem a palavra, mas é um argumento idiota. Por que que ele é idiota? Porque essa história de sabia e muda, quem faz é eu e você. A gente sabia, assim, né? Ah, eu sabia que se eu fosse por aqui, eu ia dar de cara com aquela porta lá. Eu sabia que se eu fizesse isso aqui, eu ia me estrepar. Eu sabia que se eu fizesse... Por quê? Porque não aconteceu nada ainda. Você só sabia de antemão, presumia, melhor dizendo, né? Então você escolhe os seus caminhos, né? Bom, se eu for por aqui, isso vai acontecer. Se eu for por aqui, isso vai acontecer. Então esse é um conhecimento humano. É o conhecimento que a gente pode preconceber na nossa mente, mas que de fato nunca aconteceu. Certo? Nunca aconteceu. Ou seja... Qualquer Zé Orelha no mundo sabe fazer isso. Olhar para cá e olhar para ali, olhar para o meio, olhar um caminho que pode seguir e saber, talvez, presumir aonde ele vai levar. Isso aí qualquer Zé Orelha faz isso. Em Deus, não. Eu já vi gente me falando isso, que Deus ele conhece 3 caminhos. Ele sabe que se você ir para cá, você vai acontecer isso. Ele sabe. Esse tipo de conhecimento não existe em Deus. Existe em mim, em vocês, isso aí existe, probabilidade. Em Deus não. Todo conhecimento que Deus tem é fato. Ocorreu, está. Não é algo que ocorrerá, está. Porque Deus sabe o fato, o que é, o que vai acontecer de fato. Por isso que o Andrezão falou, porque Deus sabe. Sabe, o conhecimento, esse saber que Deus tem, não tem nada a ver com esse saber que você e eu temos. Porque senão, quando alguém te perguntar assim, mas se Deus sabia, por que que Deus fez isso? Você pergunta assim para ele, como é que Deus sabia? Que foi a pergunta que eu falei para o Gabriel. Eu falei, filho, e como é que Deus sabia? Não é, porque ele é Deus. Ué, responda. Isso é suficiente? Então tá bom, por que que ele não mudou? Vou responder para você também, porque ele é Deus. Como é que Deus sabia? Estou vendo um monte de telinha azul aí. Como é que Deus sabia? Só tem 2 formas de você entender que Deus sabia. 2 coisas que você pode entender por que que Deus sabia. A primeira delas é porque todas as coisas acontecem por decreto dele. Ponto. Então, se ele sabia que o diabo ia pecar... significa que esse conhecimento que ele tinha é porque ele decretou todas as coisas antes mesmo delas existirem. Essa é a primeira forma de você entender isso. A segunda forma de você entender isso é que se Deus sabia, é porque Deus é atemporal. O tempo veio existir com a criação. Em Deus não existe o fator tempo. Porque quando você lê lá em Apocalipse, você lê assim: o Cordeiro de Deus que foi crucificado quando? Quando Cristo foi crucificado, segundo... Antes do quê? Antes da o quê? Antes da criação do mundo. Ué, mas Jesus não morreu há 2000 anos atrás? Como é que a Bíblia está dizendo que Jesus morreu antes da criação do mundo? Hã? Antes de tudo existir. Antes de existir a vida, a qual eu e você estamos inseridos, havia vida na eternidade. E aquela vida morreu antes de todas as coisas existirem. Como que é possível isso? Simples, porque Deus não está dentro do tempo. Uma vez, dando aula na Jocum, a nossa forma de enxergar a história é sempre assim, né? A forma como Deus enxerga a história é assim, ó. É ato. Não é contínuo, é ato. Essa é a forma que Deus enxerga a história. Deus já não sabe todos os escolhidos? Deus já não sabe o dia que cada um de vocês vai bater as botas? Você sabia disso? Que você não pode antecipar esse dia? E nem atrasar esse dia? O teu dia está escrito. Não adianta fugir, não. Premonição. Voltando para o Espírito. Então, por favor, gente, pare de perguntar esse negócio se Deus sabia. Deus não pode mudar o que Ele sabe. Deus não pode mudar o que Ele sabe. Ok? Porque se Ele muda o que Ele sabe, Ele não sabia nada. Certo? Se Deus muda o que sabe, Ele não sabia absolutamente nada. Se alguém que depois quiser, a gente está aí para conversar mais sobre isso. Eu sei que isso é difícil de entender, e é bom que vocês não entendam mesmo. Acho legal, cara, eu me divirto, sério mesmo, com essas questões do pensamento humano. Acho muito legal. Porque o que eu vejo de ateu se perdendo nisso e vem querer dar nóia na gente, assim, né, com esses argumentos, assim, até parece que eles entendem alguma porcaria de teologia, sabe? Parece que eles entendem alguma coisa de Deus, eles vêm com esses argumentos, assim, eu fico rindo da cara deles, assim, cara, você é um burro, cara. Você não entende nada de Deus, cara, você não sabe. Você cria um espantalho, dá a ele o nome de Deus e acha que a gente tem a obrigação de defender esse cara que você está criando na tua mente. Versículo 5. E deu à luz um filho, um varão que é de reger todas as nações com vara de ferro. Opa, já falei isso aí, né? Não. Jesus é este regente que rege as nações com vara de ferro. Jesus é o que ascendeu aos céus numa nuvem e se assentou à destra do Pai. 1 Pedro 3, 21-22. Pela ressurreição de Jesus Cristo, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Não é poderoso isso? Quem está sujeito ao Cordeiro? Três aqui, anjos. Toda autoridade na face da terra, toda autoridade do universo está sujeita a ele. E a terceira coisa, as potestades, todos os espíritos demoníacos contrários a Deus estão sujeitos à autoridade do Cordeiro Santo de Deus. É por isso que a igreja, o cristianismo, a fé cristã é a única religião sobre a face da terra que tem autoridade sobre os demônios. Quando um filho de Deus chega, o diabo tem que sair. Porque a autoridade do Cordeiro está sobre a tua vida. Amém? Não tenha medo. Não precisa dormir com a luz acesa. Amém? Porque toda a autoridade do Cordeiro está sobre a tua vida. Aí, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. A igreja é perseguida, mas Deus a sustenta no deserto. Amém? Você será perseguido, mas Deus vai te sustentar em meio aos desertos. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão, Tá difícil. Toda vez que tinha uma música do Legião Urbana que ia falar assim: olha o sopro do dragão, né? Eu nunca consegui falar essa parte. Sempre falava: olha o sopro do dragão. Toda vez que eu vou cantar: olha o sopro do dragão, ó. Grande Legião Urbana. Eu já toquei no Legião Cover. Muitos anos. E bangueava no show do... Verdade. É, cadê? Do dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Satanás foi expulso do céu com a terça parte dos anjos. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher. Quero abrir aqui um parêntese para tratar acerca do diabo. Não gosto de falar do diabo, mas hoje eu vou falar do diabo. Em resposta a algumas questões que sempre me perguntam. Primeiro, o diabo era um anjo? Unanimidade quanto a isso. A resposta você tem lá em Jó 1:6, que diz: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles. Ok? Mateus 41. Esqueci de colocar o versículo aqui. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ok? Deus preparou esse lugar chamado Geena, que é o fogo eterno, para o diabo e os seus anjos, e muita gente vai junto nessa barca. Segundo, ele foi um anjo que se revoltou contra Deus? Sim, apesar da Bíblia não falar claramente a respeito disso, fica implícito que se trata de um anjo que caiu do seu estado original. Você vê lá em Lucas 10:18, ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Em Judas, versículo 6, e quanto aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua morada, ele os tem guardado em trevas, preso com correntes eternas para o juízo do grande dia. A terceira pergunta: o nome dele é Lúcifer? Que é a grande questão. Vejo muita gente falando: o nome do diabo é Lúcifer. Vejo livros escritos com o nome de Lúcifer, músicas escritas com o nome de Lúcifer, banda de black metal com o nome de Lúcifer. Uma vez eu entrei lá numa loja lá em Foz do Iguaçu de CD, entrei na loja assim, aí estava lá vendo assim, de repente entrou um cara assim, começou a olhar um do meu lado assim. Daí chegou um amigo dele e falou assim: ô Lúcifer! Eu dei um pulo. Ô Lúcifer! Daí o cara falou assim: fala Beuzebu! Conheci os dois, cara. Olha, eu conheci o general do inferno, que veio aqui pessoalmente, e um dia eu vi pessoalmente o Beuzebu e o Lúcifer. Falei: cara, eu devo ser alguma coisa, devo ser importante, porque... Né? Só falta conhecer o Ozzy pessoalmente. Aí fechou. Aí já posso morrer feliz. Né? Mas então daí tá lá, né? Eu olhei assim, né? Fazer o quê, né? Deixa ali, né? E sei lá onde é que foram parar os caras. É, um desses caras andava sempre meio bêbado nos shows, assim. Aí ele foi dar um stage, né? De cima do palco, foi pular de cima do palco. E ele tava bêbado. Ele tava bêbado assim, ele fez assim pra galera, assim, né? Pra juntar na frente do palco, né? Mas ele tava tão bêbado que na hora que ele foi correr, ele fez assim, ó. E caiu. E caiu do lado que não tinha ninguém. Se estrepou no show lá. Falei: toma, Lúcifer. Toma. Não sabe nem pular do palco. Se estrepou, coitado, cara. Caiu como um relâmpago. O texto mais usado para se referir ao nome do diabo como Lúcifer é em Isaías 14:12, que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã... No latim, Lúcifer. Filha da alva, como foste por terra, tu que debilitava as nações. Então tem um problema com relação a essa palavra, e eu quero também te ajudar a você nunca mais falar que o nome do diabo é Lúcifer. Por quê? A palavra Lúcifer vem do latim e significa Luciferium. No latim você fala Luciferium, ok? Em latim. Só tem um problema com relação a você dizer que o nome do diabo é Lúcifer. Por quê? Não é nem tanto o significado que também a gente pode tratar, mas por quê? A Bíblia foi escrita em que língua? Grego, hebraico e aramaico. Como é que o nome dele pode ser Luciferio se a Bíblia não foi escrita em grego? Não foi escrito em latim, a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Ops! Não existe na Bíblia a palavra Lúcifer em grego, porque está em latim, não existe em hebraico e muito menos em aramaico. Ok? Então tira da cabeça. Né? Aí porque o dia que Lúcifer... Esquece isso. Não existe essa palavra na Bíblia, existe no latim. E é o substituto da palavra estrela da manhã, mas apenas em latim, na Vulgata Latina. Então, Lúcifer, em latim, portador da luz. Esse era o nome latino para o planeta Vênus. Era o nome de um planeta. Ok? Então, o nome do diabo é Vênus. Então, quando você vê um black metal aí, sou Lúcifer, você fala assim, Vênus. Vênus, Vênus. Você fala assim para ele. Vênus. Que era o objeto mais brilhante do céu, excetuando o sol e a lua, que algumas vezes aparece de noite e outras vezes de manhã, como estrela matutina. Em Isaías 14, 12, aparece como tradução do vocábulo Hlel, brilhante. A Septuaginta, no grego, traduz por Eósforos, portador da luz. No árabe, para Vênus, Zurratum. Se o cara falar assim, Lúcifer, assim, Zurratum. O cara vai achar que está xingando ele. O brilhante resplandecente. Eu fico engraçado, eu acho mais engraçado assim, é um black metal usar o nome de Lúcifer, que significa portador de luz. Mas ele não é das trevas? Ele não é do mal? Ele não gosta do Ozzy? Ele não é mauzão, sim, tem... com as mãos atrofiadas, assim. Não gosta de pentagrama. Não é isso que ele gosta. Então, como é que ele usa sobre ele o nome de luz? Por exemplo, eu sou muito macho. Meu nome de guerra é Florzinha. Tem alguma coisa errada nesse nome de guerra. Esse nome é apropriado em vista do fato de que a civilização da Babilônia teve início na madrugada cinzenta da história e tinha fortes ligações astrológicas. Os babilônicos e assírios costumavam personificar a estrela matutina como Belit e Istar. A similaridade da descrição dessa passagem bíblica com outros trechos como Lucas 10, 18 e Apocalipse 9, 1, conforme 12, 9, tem levado a aplicação desse título a Satanás. Porque lá em Lucas 10, 18 diz, e disse-lhe, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Raio. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que desceu do céu, que caiu do céu. Né? Os anjos são chamados de estrelas na palavra. Mas o verdadeiro candidato a esse título, conforme é demonstrado em Apocalipse 22, 16, é o Senhor Jesus Cristo, em sua glória que agora tem, depois da sua ascensão. Olha o que fala em Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, no latim, Luciferium. Ou seja, os black metal estão dizendo que eles são Jesus. Eu sou Jesus. Além de ser, né, Gasparzinho, uma lâmpada que brilha, ele ainda é Jesus nessa história toda. Eu não estou dizendo que por causa disso nós vamos fazer uma música assim, Ave Lucifer, não é isso. Ok? Porque daí também vão escandalizar, né? Tá certo? Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que pare, por favor. E quando você ouvir alguém falando, não fala besteira. Não fala besteira. Ok? Depois eu passo esse esboço para vocês darem uma olhadinha melhor. Eu vou encerrar a primeira parte, tá? E depois, no outro domingo, eu continuo a segunda parte. Ok. João descreve a natureza desta guerra do dragão, Satanás contra a mulher, a igreja. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Herodes matou os inocentes de Jerusalém para tentar assassinar o Messias. Por trás desses acontecimentos, podemos ver o dragão perseguindo a mulher, Satanás guerreando contra o nascimento do Messias. Mas o dragão fracassou, o filho viveu, a semente da mulher não foi atingida pela astúcia de Satanás. O domínio do diabo sobre toda a criação não é total. As aparências enganam. Quem profetiza a destruição da igreja não conhece o que diz a Bíblia a respeito de seu vigor, pois em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Veja como Jesus é vitorioso. Efésios 1, 20 e 21. Segundo a eficácia da força do seu poder, fazendo-o sentar a sua igreja nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, poder e domínio, não só no presente século, mas também no vindouro. O que esse texto está dizendo? Que eu e você estamos num lugar intocável pelo diabo, que é assentado nas regiões celestiais, acima de todo domínio, todo poder, toda potestade. Ninguém toca em mim e em você, porque nós estamos assentados nesses lugares em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos reivindicar isso para a nossa vida. Crente não tem que andar por aí com cara de bundão, cabisbaixo, ai, coitadinha de mim. Ande segundo o lugar em que você está assentado. A certeza, era essa convicção do lugar onde eles estavam sentados que os faziam adentrar naquelas arenas e morrer por causa de Cristo. Pregaram o evangelho sem medo de morrer, porque sabiam da sua posição, sabiam do lugar onde estavam assentados. Por isso o faziam. Amém? Por isso eu e você estamos diariamente caminhando, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu acho interessante que Paulo está falando assim, no presente século, é agora, mas também naquele que virá. Ou seja, é naquela geração e nas outras gerações que viriam, a qual eu e você estamos inseridos. E nas outras que virão. Amém? Em seu evangelho, João profetiza a respeito da vitória final de Jesus sobre o dragão. Chegou o momento, lá em João 12, 31 e 32, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe, Satanás, será expulso. E eu, Jesus, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. De alguma forma, Satanás é expulso da vida da igreja, é expulso deste mundo. Como que isso acontece? Eu não sei. A dimensão em que isso acontece, eu não sei. Eu só sei que o texto está dizendo que Jesus entra em Jerusalém e naquele dia ele expulsa o domínio de Satanás. E tudo então agora está debaixo do senhorio absoluto dele. Não somente é vencedor o filho da mulher, como também a própria mulher, a igreja. No texto que estamos examinando, no 12º capítulo do Apocalipse, João afirma que a mulher é vencedora. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém? Nós o vencemos por meio de quem? Do sangue do Cordeiro. Os mártires, entregando-se à morte, venceram o dragão. Não é esta a história da igreja? Os fiéis não se curvam perante as ameaças do dragão e seus anjos caídos. Eles pagam, a exemplo das suas testemunhas, que examinamos no capítulo anterior, com a própria vida, mas mesmo morrendo, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Satanás persegue a igreja em toda a história. Lá em Hebreus 11, 35 e 37, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, e outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, e continua. Satanás sempre perseguindo a noiva de Jesus, mas a noiva de Jesus está aí, persistindo, perseverando. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Amém? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhes resta. Lá em Colossenses 2, 9 e 15, Paulo falando da mesma coisa, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e tendes a vossa plenitude, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Repita isso comigo. Jesus é a cabeça de todo principado e toda potestade. Amém? Reivindique essa autoridade no nome dele, na sua vida, em nome de Jesus. Se você sente que o diabo está destruindo a sua vida, teu casamento, teu trabalho, a tua vida espiritual, te lançando sempre na fogueira do pecado, reivindique essa autoridade no nome dele, expulse em nome de Jesus. Amém? Às vezes em minha casa eu lanço uma guerra com o diabo, que eu vejo que o bicho está pegando e eu começo a expulsar. Sai daqui! Sai, Ozzy! Em nome de Jesus. Amém? Reivindique. Nós estamos numa guerra. No qual também fosse circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojado o corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Amém? Naquele dia, naquela cruz, quando o Cordeiro estava sendo crucificado, ele estava vencendo todo o inferno naquele dia. Todo o inferno. Eu não sei quanto a vocês, mas todas as vezes que eu luto com o diabo na minha cama, às vezes quando eu estou dormindo e o diabo vem querer me sufocar na cama, quem já passou por isso já? Ele está dormindo lá e parece que tem uma mão literalmente ali, te dando uma, né? Aí você olha, tenta abrir o olho assim, você vê um vulto preto em cima de você, assim, né? Não é afrodescendente, tá, que eu estou querendo dizer, tá? Antes que alguém já se queime, aí o negão lá já ficou queimadinho lá. Você vê aquela coisa, né, obscura em cima de você, assim, né, cara? E você fica, não consegue se mexer na cama, fica paralisado. E a única coisa que eu sei dizer, eu falo assim, eu te repreendo em nome de Jesus. Aquele negócio sai meio que engasgado, assim, você não consegue falar. Você sabe quantas vezes eu já passei por isso? Eu já perdi as contas. Das vezes que o inimigo veio me sufocar na cama, tentar me matar na cama. Desde o meu primeiro dia de conversão, ele veio tentar me matar. Primeira vez eu levei um susto, porque eu achei que estava ficando possesso, né? Falei, Virgem Maria. Pegou. Né? Tinha medo, falei, vixe, cara, é hoje, né? E não, estava ali, e desde o início eu te repreendo em nome de Jesus, e ele não suporta isso. Eu não sei como é que isso acontece com vocês, mas todas as vezes que isso acontece comigo, do inimigo vem me sufocar na cama, eu repreendo ele em nome de Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus, e bum, na hora ele sai. Na hora. Não suporta a autoridade no nome de Jesus. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, a igreja perseguida por causa do filho, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu à mulher e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. A igreja, mesmo em meio à perseguição, tem a proteção do Cordeiro. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela e os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm os mandamentos de Jesus. Não é isso que presenciamos todos os dias? O mundo fazendo guerra aos eleitos? Amém? Aí, gente, ainda tem o capítulo 3 aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a visão e depois vou mandar um esboço para vocês. E depois vai estar lá no Metalcast, ok? Porque eu quero encerrar essa visão da perseguição do inimigo contra mim, contra a tua vida, contra a igreja, no versículo 8. Com o versículo 8. Para que você saiba, para que você não se preocupe com relação a essa perseguição que vem sobre a igreja, que virá, que está vindo o tempo todo, para que você se apegue a essa promessa na sua vida, em nome de Jesus. Porque, na verdade, todo o restante do capítulo 13 vai falar exclusivamente dessa perseguição do diabo contra mim e contra a tua vida. E diz assim no versículo 8. E adorá-lo-ão quem? A besta, o dragão, o anticristo. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Adorarão a ele. Esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Qual é a promessa dessa palavra? Que todo mundo vai se prostrar, menos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Mesmo aqueles que foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, que foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essa é a promessa para mim e para a tua vida. Por isso nós não devemos temer o futuro, o amanhã, por mais que ele venha. Eu, você, a igreja do Senhor Jesus Cristo está guardada, selada no livro da vida. Amém? Porque as outras doutrinas que se tem por aí dizem que não. Diz que não há garantia nenhuma para mim e para você. Não há garantia. Por quê? Quando você peca, você perde a salvação. Você se arrepende, é salvo de novo. Peca, perde a salvação. Se arrepende, é salvo de novo. Peca, perde a salvação. Se arrepende, é salvo de novo. E a gente vive essa salvação elástica. Salvo, não salvo. Salvo, não salvo. Salvo, não salvo. Salvo, não salvo. Né? O tempo todo está acontecendo. Meu Deus! A garantia da palavra está dizendo para mim e para você que não há escolha que você faça na sua vida que possa arriscar o seu nome do livro da vida, porque o teu nome foi escrito no livro da vida antes de todas as coisas existirem. Essa é uma ordenança eterna, é um decreto eterno, é um decreto soberano de Deus para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. Se nossos nomes estão escritos no livro da vida, antes de todos eles, antes de qualquer dia dele existir, isso implica no quê? Alguma escolha que eu e você faça que possa interferir nisso? A não ser que o seu nome não esteja lá, aí eu não sei o que dizer. Mas se uma vez que o meu nome e o teu nome estão lá, ninguém mais pode arrancá-lo de lá. Amém? Isso nem não é para gerar na tua vida algum tipo de conflito? Porque a primeira coisa que gera nessas horas é: ai, Pipe, mas e aqueles que não estão lá? Eu falei, não sei. Eu estou preocupado é comigo, que devo estar lá. E pretendo que esteja lá. Eu dou graças a Deus que o meu nome está lá. E o meu papel é pregar o evangelho. Prego o evangelho todo dia para todo mundo. Ei, você precisa. Porque aqueles que os nomes estão escritos virão. Estarão. Permanecerão mesmo em meio à perseguição. Porque a promessa de Deus para mim e para você é essa, de que aqueles que estão com os nomes escritos no livro da vida estarão para sempre com o Cordeiro. Amém? Então ande na rua, não fique grilado, não fique grilado. Ai, mas se meu nome não está lá. Não grila. O fato de você estar em Cristo é evidência de que você está lá. Se você sair de Cristo, você nunca esteve em Cristo. Nunca esteve. Eu vi um debate entre arminianos e calvinistas nessa semana, e eu achei muito interessante a resposta que o arminiano deu para Romanos 9. O debate era em cima de Romanos 9, era: se o calvinismo está errado, como entender Romanos 9, né? E era um pastor presbiteriano e um pastor da Assembleia de Deus, o pastor presbiteriano defendendo o calvinismo e o pastor da Assembleia de Deus defendendo o arminianismo. E eu acho interessante porque, no entendimento daquele arminiano em especial, e eu não consigo entender a fundamentação dessa doutrina, porque eu acho ela um absurdo, uma vez que ele disse assim, que o cara perguntou assim, tá, mas espera aí, segundo o calvinismo, a salvação não se perde, ponto. Uma vez salvo, sempre salvo, ponto. Segundo o arminianismo, o livre-arbítrio é o fator determinante da salvação. Só que ele começa argumentando isso e conclui da seguinte forma. O livre-arbítrio é o fator que determina que uma vez você está salvo. E ele conclui dizendo que uma vez salvo, sempre salvo. Falei, então significa que uma vez que você está salvo, você perdeu o livre-arbítrio? Porque é isso que você está me dizendo. Ou você começa uma doutrina e termina ela com todas as implicações teológicas que envolvem ela, ou você nem começa ela. Porque todo aquele que crê na doutrina arminiana, na doutrina do livre-arbítrio, tem por obrigação crer que a qualquer momento você pode perder a sua salvação, baseada nas suas escolhas, no teu livre-arbítrio que você todos os dias o toma para a sua vida. Tem a obrigação de caminhar por ela, com todas as suas implicações. Porque não vem com essa conversa de que, ah, não, eu creio no livre-arbítrio, mas eu uma vez salvo, estou salvo para sempre. Não, senhor. Não, senhor. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida e pela minha vida. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque quando a gente olha para a carta do Apocalipse, Senhor, a carta que o Senhor entregou na mão do apóstolo João, Senhor, a gente pode olhar para a tua carta como uma carta de esperança para todos nós, Senhor. Deus, no meu entendimento, Senhor, quando eu olho para o Apocalipse, Senhor, eu olho para a tua palavra, Senhor, e a convicção, Senhor Jesus, de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, Senhor. Antes de todas as coisas existirem, Senhor, os nossos nomes foram escritos nesse livro. Deus, e a gente crê, Senhor, fielmente, Senhor, que nada, absolutamente nada, Senhor, poderá nos separar do teu amor. Nada, Senhor. Não há escolha que eu faça, Senhor, que pode tirar o meu nome daquele livro, Senhor. Não há ataque do inferno, Senhor. Não há ataque do inimigo, Senhor, que pode destruir a tua igreja, Senhor. Aquela real, verdadeira igreja, selada pelo teu Espírito, lavada pelo teu sangue precioso, Senhor. Aquela pelo qual o Senhor derramou o seu sangue naquele dia. Aquela o qual a tua promessa permanece de que o Senhor sempre estaria no meio. De que o Espírito Santo completaria a obra que iniciou na vida de cada um de nós. É nessas promessas que nós nos baseamos, Senhor. Por isso, Senhor, nós não aceitamos, Senhor Jesus, doutrinas, Senhor, que nascem da opinião humana, Senhor, e não baseada na tua palavra, Senhor. Doutrina, Senhor, que se baseia, Senhor Jesus, nas emoções e não na tua soberana vontade, Senhor. Rei de todas as coisas, Senhor. Tu és Deus. Nós cremos no teu poder, na tua soberania em nossas vidas. E nós confiamos que a nossa salvação inicia no Senhor. Caminha no Senhor e será completa no Senhor. Obrigado, Jesus, por essa certeza. Amém.